Erro, mantém em escuta permanente. O Mike Romeo Alpha. Positivo, contará. Azul 4462, acione identificação, contato radar agora, 1 minuto para Coral, e autorizado a descida nível de voo 060, após Coral, voo inapproa de TAP. Após Coral e TAP, desce, mantém o 060, voo azul 4462. Solo 465, táxi 125 agora. Confirma a autonomia alternativa, por gentileza. 4h30, Ribeirão. Tem estágio via Índia, ponto para torre, 1 no 8, 95, ajuste no 01, no bom voo. 1011 com a torre, 1895, azul, 4, 06. Gol 2009, Ilhéus, nível 240, número 3 para cópia, aguardando o portão 1-1. Adano 2009. Sua mensagem? O azul 4065. Azul 4065, mantenha, eu posso esperar agora as instruções. Mantenha as instruções, se possível, coordenação com controle, decolagem, curva direita, 2 metros, corredor acerto. Repita a mensagem? Se possível, decolagem, curva direita, 2 mil pés, pelo litoral, corredor axé e após prosseguir na saída, após o salão da barra. Azul 4065? Afio. Aguarde coordenação controle. Obrigado. 4. Una, a 500 pés não interferirá na sua aproximação. Esperança no antigas, gol no 0-9-7. Nível 230, decolagem aqui estão no zero, faz decolagem primeira Pulca vai esquerda, realiza o perfil da subida Pulca, Jamo, após direto Aracaju, frequência do controle em 119.35, o transponder é 5514. Começar o nível 230, Aracaju, decola pessoal 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Pulca, Jamo. Após direto Aracaju, 1935, controle 5514, responde o gol no 84. Protejamento correto, portão 02, chame pronto, gol no 884. Gol no 659, copia? É, terminar, copia. Gol 1659, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El. Leda, após Leda, Irume, Upper November 857 até Moço. A frequência do controle 119.35 e o transponder 5506. Regina, Sanemetria 26. 2.500 graus. Bola está 1-0. Com direita após o perfil da El Leda, após Leda, Irume. E terceiro aerovia, 119.35 controle, 5506, gol 1659, portão é o 10. Protejamento correto, portão 10, chame pronto, gol 1659. Aguenta, obrigado. Quando autorizado, direto parte 3. Gente, mantém o setor aguardando a autorização para o cruzamento do campo. Sem problema, está mantendo aqui, está visual do tráfego na final. Gol 2009, Bob. Rio 2009. Autorizado Ilhéus, nível 200, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, após Coral, Coral modifica e prossegue visual 065. A frequência do controle em 119.35 e o transponder é 5476. Estou autorizando 200 EL, circulando aqui zona 0. Primeira curva de direita na saída da EL, Coral. Foi bom de certo. 119.35, controle 5476, transponder. Gol 2009. Cotejamento correto, portão 1-1, chama pronto, gol 2009. Vai chamar o 2009. Mike Romeu, alvo visual com 737 da Gol, em curta sinal para pouso, pistona 0. Positivo. A retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento da pista e pouso no pátio 3, evitando sobrevoo de pessoas e veículos. Ajuste no 0-1, vento 1-60 graus, 1-09. Ele está autorizado, dá para a gente prosseguir a retaguarda do voo que está pousando. Tomará controlado no pátio 3, o Mike Romeu. Oceanair 6326, atento um helicóptero nas proximidades de Duna, pelo setor norte, a baixa altura não interfere na sua aproximação. Gente, que abençoe, onde que é, 6326? No pátio 3, enxame solo em 121.9 ou no 097. Então, à direita na proximidade, mantém salvo, chamando 209, igual a 097. Olá, boa tarde, do 097, ligando a porta, mantendo esse alfa. Eu fiz o cruzamento da taxiway alfa e no solo chamei 1219. Muito obrigado, senhor, pelo seu apoio, chamará 1219. 7, 1097. Estando visual com a pista 6326. 6326, chamei agora a turma em 118.95. 295, grato, boa tarde. Azul 4462, vista para 2010, altimetro no 011, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, turno 0, reporte estabilizado. 2011, livre X-Ray, chame estabilizado. 62. 62. Confirme a matrícula, voo no 659. Voo no 659, portão 10, autorizado para o feedback acionar a chamidade. Tá livre, puxa para cá, táxi 10, voo no 659. Feedback acionamento, voo no 884.102. Gente, aguarde, voo no 884. Sim. Salvador, boa tarde, papapapá, mais que nunca honra. Na escuta, Mike Romeu Alfa, prossiga. Agora é controlado no pátio 3. Tá, Salvador, como é que vai agora? 02 a bordo, 2-2 retornamento. Qual o horário da modificação para enrimar? 1-8-0-0. Tenente, aguarde o top, é o Michael Romeo. Aguardado. O 1966, controle Salvador. Sem identificação, deixa a chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste ao final 0111. Via chegada Mário para o 050, com filhão de voo 9. 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 011. Tem um bom voo, a Xenem é 142. Ok, Libitax, pode espera da 10, 145, melhor do que a Xenem é 142. Falou 2009, chamamento 11. 2009, ciente, mantém a posição, é o número 2 no setor, aguardando. Aguardando 2009. O gol no 097, Juliette, Anal, antes da Juliette. Juliette, portão 04, gol no 097. Juliette, por favor, gol no 097. O Xenem 6142, visual com o Fokker 100 da Avianca em curta final, da companhia em curta final para pouso, pistão na zero. Apoio, visual com tráfego. Após a postagem do tráfego, autorizada a alinhar e manter pistão ou no zero, preparando-se para a decolagem assim que autorizada. É uma fase do tráfego da final e mantém o Xenem 6142. Para o táxi Gono 659, 185, 185 a bordo, 3:40, alterna Floripa. Qual alterna? Florianópolis. A próxima senhorita chamará? Chame só a linha no 219 ao livrar o Xenem 326. Graças. 1, tem um bom voo, 1659. Sente via parte 1, taxa Índia, ponto de espera, 18,900 graus, excelente semana aí, tchau, tchau. Visão foi gol no 884. Gol no 884, coordene com a equipe de parte, após a passagem do 737-800 da companhia retaguarda, iniciando 02, chama táxi. Chama da companhia retaguarda, autorizado, gol no 884. O gol 2009, autorizado, portão 111, chame pronto para o táxi. 1-0. Decolagem autorizada 1-0, Xenem 6142, Xenem 6142. Poxa, livrou. Sou 3-6, táxi via Alfa, chamei a Juliette. Você é... Vem a 3-6, Alfa, chamante da Juliette? Isso, correto. Gente, vem 3-6. Azul 4065, chama agora o centro Recife, 1-2, 5-1, alterne 1-3, 5-2. 251-3325, azul 4065, boa tarde, bom trabalho. Por favor. Decimal 319, de correção. 18.95, para sua decolagem, mantendo ainda a posição no pátio, que caso queira já tomar para o norte, está autorizado. Pronto. Torre é o Mike Romeo. O Xenem, posição azul 4462, vento 1,70 graus, 1,09. Pouso autorizado, pista no zero. E me pouso no 062. Mike Romeo Alfa, torre. Tá na suporte 3, ela tá aqui pra enrimar quando autorizado, você fala pro nosso sem interferir. Gente, aguarde para decolagem, Mike Romeo Alfa. Sim. Vamos. O Xenem 6142, decolado aos 1-0, chama o controle em 1-19, decimal 3-5. 642, contato radar na decolagem para o nível de voo 350, saída Pucca, transição Caju. Sim, transição Pucca, Caju, Xané, 642. Tem alguma possibilidade de voar direto Jamo ou Alfa Romeo de Panta? Autorizado, está presente direto Jamo ou Xané 6142. Direto Jamo, 6142. Oito quatro, escuta, prossiga. E confirmando, então, mantém a posição só mais 30 segundos. Tem um foco assim que vai estacionar à sua direita. E assim que ele parar, eu só inicio, ok? Sim, a gente vai manter a posição, gol 1-8-4. B326, táxi esquerda, portão 1, a pressão das manobras. Esquerda 1, B326. Romeu Alfa, visual com Embraer 90, que pousou na pista 10. Positivo, está autorizado, eu prossigo com a decolagem aqui, 86, 73, turbulência. Mike Romeu Alfa, vento no 60 graus, zona 0 nós, autorizado a decolagem do pátio da presente para o norte, ajuste no 0 no 1, reporte através da 10 livre. Ele está autorizado, chama fora do solo. Azul 4462 no solo, zona 2, aguarde para ingresso na taxa em Alfa, informa o tráfego do helicóptero decolando no momento do pátio 3, fica atento. Ok, vai manter a posição então. Pera pronto. Rebate o Índia, no posto zero, chama de 295 ou 2009. Aproximo ponto, Daniel DSO0, 5 ou 935. Correto. Zero está visual de Enrimar, ou vai que rodar? Gente, Michael Romeu Alfa, reporte final em Enrimar, ajuste no 0 no 1. Reportará o final. Mono 659, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Mantenendo 0659. Plano Ferro, hotel Yankee, a cena de identificação, está autorizado a chegada a Mares, está presente aí por ordem, área ajuste altímetro no 0 no 1. Chama o ideal de descida. Azul, no avião 35, só cita pequeno desvio à esquerda da rota para evitar uma formação. Apenas por quantas milhas? Aproximadamente 25 milhas por nosso avião 35. Prezado desvio azul, no avião 35. Desvio no avião 35. O azul tem condição de apressar as manobras para entrar no portão 3? Agora. Então adiante as manobras e ingresso no portão 3, atentando sinalização. Agilizando para o 03. E assim faz o pushback. Aqui não houve atraso, porque de qualquer forma iria guardar acionado do ponto de espera. E champando para o táxi após o azul para a sua esquerda. Autorizado após o azul do gol no 84, vai chamar para o táxi. Loxa 6321, posição 62, é pushback sanamento. No 62 está autorizado, chama para o táxi 6321. Autorizado, está no táxi, ligado. Mike Romeu, alto, confirmando o solo? Verdade, está agora 1 minuto do solo, na curva final. Gente, reporte no solo. Está. Atlântico Serra, hotel Yankee. Autorizado aqui para o nível de voo 050. Uno 659, decolado 115, chame o controle em Uno 19, decimal 35. Já, 35, obrigado, pô. Austrália, igual Uno 659. Uno 659, continua chamando o controle. Negativo, gol no 659. Gol 1659, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 360 na saída da EL. QC da EL 360, autoriza a flor de Leda, está presente? Suba do lado direto Leda, gol no 659. Direto Leda, 659. Mike Romeo Alfa, frequência livre. Gol 2009, vento 180 graus, ano 09, decolagem autorizada, pistão no zero. Decolagem autorizada, ano 0, 2009. Retornando por lá de bom, seu azul, 935. Sá de 26321, após 97, eu comecei a 5 horas no final. Te chame controle em 119, decimal 35, meu voo. 935-2009, boa tarde. A faixa central aí à sua frente na terminal. E com o número 2, chama a torre no ponto de pedra 18-95. Ok, segue taxi lentamente, segue gol 2895, obrigado, boa tarde. Taxi gol 1-84, BOV de 073, autonomia de 2 horas, alterna Salvador. Oi, Salvador, boa tarde, gol 966, bastante terra, bastante trabalho. Gol do 966, boa tarde. Ajuste no 0, 11, vento 180 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no 0. Olha, meia, sim. Doutor de Salvador, boa tarde, missionário 6314, informação Papá. Missionário 6314, boa tarde. Controle de Salvador, assina identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível de voo 080. Ajuste a alfinação no 0 no 1. Sete para o 080, 10, 11. Missionário 6314, quantidade de Guaduna? Foi ISAP, o Oxanel 314. ISAP, obrigado. Fiz um passo. Uno 966, no solo de 21, libere a próxima direita, ataque foi Foxtrot e chame solo em 121 decimal 9, uma boa tarde. Uno 966, copiou? Quebrando a pista aqui, ó. Gente, chame só em 121 decimal 9, gol no 966. 319. Fala, 1966, ligou? 3, 966, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 966. Tô no zero. Segura a colagem no zero, gol no 884. Obrigado. Gol 1659, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 351-33, obrigado, boa. Controle azul 9135, tá livrando 160 para o 050, pro de bom. Controle Salvador Ciente, azul 9135. Uno 884, decolar 223, chame controle em Uno, 19, decimal 35. 935 no 84. Salvador, boa tarde, gol no 884. Gol 1884, boa tarde, contrato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 230 na saída PUCA. Foi 60, saída PUCA, gol no 884. No 01 no controle Salvador. Apenas para confirmar a posição, uma recebo informação do seu transporte. Barrião. 101-60 grau, 08 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Iniciando minha Xaner 6321, decolar 225, chame o controle em 119 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom serviço. Controle, Xaner 6321, decolar 250, boa tarde. 133 decimal 2. Sim. 2009, controle Salvador. 2005. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251-332-2009. 3325, bom. Controle, Oxenay 6321, decolando 50, boa. Oxenay 6321, no contato radar na decolagem, sul para o nível 360, via saída Arvo, em Lefla. Boa tarde. Claro, 360, agora Lefla. Pode voar direto a uma posição dessas, a voa, boa Lefla. 3 a direto, ela é pro Oxenay 6321. Direto, direto, obrigado. Da minha esquerda, portão 10. 10. Batendo Serra Hotel Yankee, controle de Salvador. Pode voar direto. Quando 3 na aproximação Serra Hotel Yankee, desça para 4 mil pés, altimetro no 011, mantém a chegada. Azul 9135, desça para 3 mil pés, ajuste altimetro no 011, está livre da restrição vertical, tem pelo. Ok, desce para 3.000 com 1.011, livre da restrição em pelo azul, 9135. Salvador, tá 3.1 passado. Tá 3.144, controle Salvador. Sendo identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 060. Ajuste o altímetro no 011. 060, via... Azul 9135, reduza a velocidade 2209. Reduzindo 229, 9135. Passou nível 140, 1884. Para o controle? 1884. Como 1884, confirma a mensagem. Passou nível 150, 1884. Aguarda a transferência para o centro Recife, a terminal Salvador, agora... Tem como limite vertical nível 1195. Confirme. Faz transferência para o centro Recife. A terminal Salvador agora tem como limite vertical o nível 195. Ciente, boa noite, quase. Azul 9135, preparação para sequenciamento, curva à direita, proa 230. Limite trava nessa proa por 156. Ok, direita 230, limite é, são 15 milhas nessa proa, Azul 9135. Sequenciamento correto, Azul 9135. Se quiser a gente reduz mais. Para condições, reduz velocidade para 200 mais. Ok, reduz então para 209. Tram 3144, reduz a velocidade 2209. Tram 3144. 1884, chama agora o centro de Recife em 126.85. Alterne 126.45, bom voo. 2625.2545, alterna gol 1884. A primária é 126.85. 2085, a primária, gol 1884. Do 9135 para localizador esquerda, proa 1400, para 2 no 7, está autorizada a sua procedimento de execução. Esquerda 140, DS 2000 pés, autorizado em LS Extreme, ou 9135. Certo. Papatango Sierra Hotel Yankee, está autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 1019. 3.011, aqui. Tá, 3217, controle Salvador. A cena de identificação, dessa vez chegada a bordo, para o de voo 080, ajuste de altímetro no 019. Azul 9135, completa a redução no 709, segue tráfego na aproximação agora 5.5 milhas, bus 320. Gente, é o mesmo visual, a multiquesta reduzindo o 9135. Está no estabilizado, 3.4. Agora a torre com 18, decimal 9. 1995, 6.3.4. Controle Salvador, este é o azul 2791 com a Papá. Cruzando 150 para 110. Azul 2791, no controle Salvador. Sendo identificação, você vê a chegada manhã para o nível 070. Para o 070 na 2791, azul. Sanéver 321, chama agora o centro Recife. 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 228, 260, obrigado. Papatango Sierra Hotel Yankee, voo Ituna, desça para 2 no pé, está autorizado a sinal do procedimento de LS Extreme, chama 0, reporte de estabilidade. Sim, 2001, vai caralho, Yankee. 155, Pai Guarulhos, está pronto a cópia? Pronto a cópia, sim, está aqui, pessoal. Voo no 620, controle Salvador. Sendo identificação, dessa via chegada a Mário para o nível de voo 090, ajuste o altímetro no 019. 090, milhões, 5.6, vento 1.70 graus, 1.09, pouso autorizado, pista 1.0, Xaner 6.3.1.4. Livre pouso 1.0, 6.1.4. Lock, absoluto 10, vira aí. Direto um bar, de ângulo 44, pagode. Centrão da pista 10, curva direita, da LD da ponte. 5553 do transponder, 5935. Tá no portão 9, vai informar pro curso. Ok, reporte pronto. Tráfego, bom dia, o Xanero 6327, informação papá, autorização 240 em alto. 5, final de 9 milhas. Azul 9135, boa tarde. Ajuste no 011. Mantenha a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Informa o tráfego número 1 a 1.5 da cabeceira. Gente, azul 9135. 19 decimal 35. Ok, 240 autorizado, Ilhão. Se decola da 10, curva direita no perfil da El Coral. Depois Golf 677, o transponder é o 5542, controle a ponta 1935, ou Xanero 6327, posição 1. Qual é o chão para chamamento? Bora. Prodidura, azul 2791. Voo 1620, reduz a velocidade 2209, está autorizado a descida para o nesse voo 060. 060, na zona 620. Tan 3217, desça para o nível de voo 070, reduz a velocidade 250 mais. 070, reduz 25. Papá Romeu Juliette, papá, acione identificação. Papatango Sierra Hotel Yankee, estabilizar, retorna para a velocidade de aproximação. Jack. Utilizando na medida do possível, reporte pista livre. Foxtrot reportará pista livre. 1-1. Na presente, vou em mar. Para o nível de voo 080. Manda solo no 219. 1-219, Oxanérmia 314. Azul 1-9-1-3-5, vento 1-8-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Livre, pouso azul 1-9-1-3-5. Não pode chamar. Guardião 01 no controle. Salve, Salvador, em 34. Gente, o Guardião 01, reporte no litoral de Veracruz, o Guardião 01. Yankee, no localizador. Hotel Yankee, ajuste no 0 no 1, mantém aproximação, confirme tensões, pouso pista no 0, cancela e prossegue para o 17. Pouso na 1 no 0. O Torre 1 é 3 no 4. Confirme para a Torre? O 63 no 4, está chamando o solo e não está recebendo resposta. 63 no 4, chame só 12 no 9. Ok, já chamou várias vezes, vai tentar novamente. 63 no 4. Salve Salvador, Xanel 63 no 4. Descida para o nível de voo 050. Autorizado 050, voo 9620. Chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai ser no 4. Azul 9135 no solo 38. Se tiver a próxima direita, tá que foi eco, continua de entrar na eco? Negativo, tem que ser na próxima. Sente agilizando na medida do possível, reporte em pista livre, informa o tráfego a 2 milhas da cabeceira. Ah, quem tá agilizando vai entrar na pista livre. 015. Limite vai ser Vanessa Pro por 17 milhas. Esquerda pro 015 e o limite 17 milhas igual a 62 anos. Correto. Lave 135, chame só em 121 decimal 9. Ok, confirmando, livrou 219, 935. Sapatango, Serra, Hotel, Yankee, vento 1,60 graus, 08, nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0. Yes, trem, pode passar, checado, pouso para o Yankee. Do FAT 3, previsto posição, Romeu 4, 4 Romeu. Ok, Alfa, Taxway, Kilo, FAT 3, confirme a posição, previsto? 4 Romeu. Esse é 9-3. 1620, desça para 3 mil pés, altímetro 1011. 3 mil pés, 1011, agora na 620. O 2791 está autorizado a final do procedimento LS-310, desça para 2 mil pés, altímetro 1011, reporte estabilizado. Gostaria estabilizado, azul 2791. Campina Grande, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado para Campina Grande, via Pesulo 10 até Nilma, depois direto. Nível 370. Decola da pista 1-0, curva esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Aciona 5555, controle 199, decimal 35. Autorizado Campina Grande 370, Zulu 10, né? Abra Zulu 10, Nilma, depois voa direto. Decolada 10 com curva esquerda na Puca de Pá. 1935, esse é o voo 96. Fecha, confirma o código tudo 5, chame para acionamento. Tudo 5, chama lá. Shelter Yankee, qual parte vai estacionar? Salvador Sarmiento. Shelter Yankee, qual parte vai estacionar? 060, repórter estabilizado. 060, repórter estabilizado, nome 620. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, está autorizado a descer para o nível de voo 050. Ah, ok, então é parte 3 mesmo, está livre ingresso em frente, parte 3, e atento sinalização na infraestrutura. Boas, 791, estabilizado no localizador da 10. PNF, reduza a velocidade em 1509, chama agora a torre 118, decimal 9. Reduzindo, chamando a torre. Azul, 2791. Voo 620, completa a direita para a 080. Desça para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento ILS-XV. Direita 080, 2000 pés, está autorizado a XV, voo 920. Aguarde. Torre de Salvador, este é o Azul 2791. Azul 2791, boa tarde, ajuste 1091, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Tráfego número 1, uma milha da cabeceira. 2791, 7. AN 3217, está autorizado descida para 3 mil pés, altímetro no 011. Arrumei o Tango Charlie, Tango, controle. Então 3217, esquerda, proa 160, limite localizador. O meu sangue está em sangue, acendo 4, transformando 0210. Chame solo 219, boa tarde. Azul 2791, vento 170 graus, 109, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero. Ok, sentido vento, em baixo e travado agora. Azul 2791, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, 2791, em baixo e travado. Fez 2017, você para 2000 pés, para o localizador, esquerda, proa 130, repórter estabilizado, você para 2000 pés. Então, 3217, faça um cheque no seu rádio, não estou copiando suas mensagens com clareza. Barro meu Tango, Charlie Tango, mantenha condições lá em nível de voo 055, ajuste ao tempo em Salvador no 011, ajuste navegação para ingresso no corredor Vera Cruz após corredor Interlagos, chame-me de alta esquina. Condições vais, mantendo separação visual com o solo. Na proa 085, Papá Romeu, Tango, Charlie Tango. solo Salvador, da 3155 no portão 9 para pushback acionamento. Do 9, aguarde. Tem uma aeronave da companhia que vai estacionar à sua esquerda no portão 11. Após ela, está autorizado. Chame tá. Após ela, da companhia estacionar à esquerda. Silvativo, vai parar à sua esquerda no 11. É, no caso, dois, a segunda esquerda sua aí, né? Já tem um na 10, o outro no 11. Assim que ele passar atrás, pode iniciar. Ok, assim que passar atrás, inicia. Tá, 3155. Livrou azul 2791, boa tarde. 2791, autorizado em frente, pátio 3, previsto 4 Lima. Previsto 4 Lima, pátio 3, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, eu sou 4198, informação Papá, 360 com fim. Ok, com fim, 360 para cópia? Silêncio. Essa que você viu no zero, está presente, foi Cruz de Duna, desça para 2.000 pés, altímetro no zero no ONU, reporte estabilizado. Autorizado Cruz de Duna, INSS 3.110, reportará estabilizado, Papá, 360 com fim. Transição Elefa, achando 5574 e o controle é 199 decimal 35. Papai Romeu, Tango, Charlie Tango, desça para o 1500, faz uma separação visual controle, altímetro no 09. Transponder 5574 e o controle Salvador 199 decimal 35, azul 4198. Correto, chama para chamar. Alô, 1620, e você? Alô, 1620, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 1620. confirme para o controle. Guardião 08, confirme o tipo da aeronave, pessoas a bordo, quatro tração estacionado. Solo Salvador, 3155, próximo contact, com 220 pessoas a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. 3155, vai ser via Baixo no Índia, voto de Paradão e 1995, altímetro 1011, bom voo. Só dar a passagem ao Boeing da Gol, parqueando no 05, após prossegue o táxi, ok? Ok, olhando na passagem da Gol, prossegue o espaço depois, 3155. 3155, confirma somente o Salve? 220, boa. Sim. Com 620 no escuro. Escuro, 620. Com 620, Juliette para 05 autorizado. Juliette para 05 autorizado, com 620. Solação 3207, lembrou. Litoral, vou continuar. Está no continente. Assim que estiver a informação da senhora Nasa, eu pago a informação completa com referência à posição das horas. Muito bravo. Guardião 08 apenas confirmando o nível solicitado. 1950. Quê? 1950. Gente, Guardião 08, agora sim, recebe informação do seu transponder. O tráfego está agora à posição de 9 horas, 1 ou 2 milhas, rumo Nordeste, passando 040, precisa parar no meio que a gente faz. 1508, agora recebo o tráfego da noite. Para São João com o mesmo, Guardião 08, livre atenção, nível de voo 1-50. Concentração 1-50-08. Meu Tango, Charlie Tango, tráfego, agora posição de 12 horas, 1-0 milha. Charlie 208, atenção, nível de voo 1-50. Está cruzando agora a 2.200 pés. Mantenha a separação visual com o mesmo, para o carro meu Tango, Charlie Tango. Papá, Juliette, papá, 3 minutos de dona. Gente, reforço estabilizado. Motorar estabilizado, papá, Juliette, papá. O papá arrumou o tanque de ar visual com o tráfego do Guardião 08? Negativo. É, o Guardião 08 visual com o tráfego do tanque de ar de tango? Temos o tráfego de pé, já. É, o Guardião 08 voa em condições vai na proa 300. 300 agora, o Guardião 08. Papá arrumou o tanque de ar de tango, voa em condições vai agora na proa 1-0. A Uno, a aeronave da TAM vai parar à sua esquerda agora aí, um Airbus, após autorizado, chame táxi. Ok, após o parqueamento do TAM na posição 2, está autorizado o Chanel 6327. O Azul 4118 para pushback, chamando a posição 2.